Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Começam agora, como eu disse, os 28 minutos... Não, aliás, não fui eu, não foste tu. Não, mas é. Mas pronto, os 28 bem. Minutos mais verdes da rádio, sejam bem-vindos ao aquecimento verbal. Hugo Bell, Carlos Sanches e Laura Felício. Mais Olá. Uma emissão. Mais uma semana. Mais uma semana. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Hugo. Muito bem-vindo também. Obrigada, bem-vindo. Esta que é a emissão de ressaca, mais ou menos. Ressaca. A emissão pós-emissão 200. Okay. 201. Não é uma ressaca. A pessoa ressaca pensa num mau estado. É. Não estamos mal. Muito pelo contrário, acho que estamos muito bem. Emissão 200, 201. A emissão 200 marca o início... De uma nova era. De uma nova era do aquecimento verbal. Mas é que marca mesmo, porque... Não sei porque é Olímpicos, mas não sei. A gente devia ter assim... Eu ainda pensei em iniciar tanto a emissão 200 como esta com uma... Algo assim. Uma música assim... Xanã. Lembra-me do da Imperial March, do Star Wars, do Darth Vader. Ou mesmo a música... Desculpa, aquela piada fácil. Tinha que ser, mas tinha que ser. Era o Carlos sem piada não... Eu sei, não dava... Por isso, emissão 200, já lá vai. Esta semana voltamos ao formato de 28 minutos. Exatamente. Mais verdes da rádio. Esta é a emissão 201 e este 1 é bastante importante. É muito importante este 1, não é? Este 1 é bastante importante. É importante. Porque esta é também a primeira emissão do aquecimento verbal na Rádio Utopia. Uhul! Por isso, a partir desta semana, podem acompanhar o aquecimento verbal na Rádio Utopia todos os sábados às 10 da manhã. Exatamente. Por isso, acabaram-se os bom dias e os boa tardes e os boa noites. É quando vocês estiverem a ouvir. Olá, é e obrigado por estarem desse lado. Olá, exato. Mundo. Portanto, eu vou só aproveitar para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Utopia e de fazer uma pequena apresentação do programa, porque raio... É o aquecimento verbal. Estes caíram aqui e tal. O que é o aquecimento verbal? Portanto, é um programa que consiste no debate de notícias relacionadas com o ambiente. Rápido. O suminho é este. O suminho. Nós trazemos as notícias da semana, escolhemos a equipa, Hugo, Laura e Carlos, escolhem as notícias da semana relacionadas com o ambiente e depois vem cada um traz a sua e andamos aqui à porrada. Bem, não à porrada não. Mas apresentamos debatemos a notícia e debatemos a questão sempre assim no... Ai, de vocês toquem num fio de cabelo da minha pessoa. Ah, não. Não, nem. Aqui não há nada Ai, disso. Ai, de vós. Não estamos na Rússia, nem para ver aquele dia do... Não vamos. Dia, pá, não, nem vamos por aí. Eu estou a entrar a pé junto. Estamos a fugir. Portanto, aquecimento verbal. Ai. É um programa que... O programa foi criado em 2010 por um grupo de colegas de engenharia do ambiente, na altura, e estavam a estudar na FCT, da Universidade Nova de Lisboa. Passados 3 anos, por isso em 2013, 3 anos depois de começarmos a gravar com gravadores ou via Skype, chegámos a fazer emissões via Skype, o programa entrou na grelha da Rádio Zero, onde se mantém, aqui não é? Até hoje. Aqui nos estúdios do Instituto Superior Técnico. Para quem não sabe, a Rádio Zero é a rádio do Instituto Superior Técnico, uma secção autónoma da Associação de Estudantes. Eu venho ainda da formação original, por isso sou formado na FCT, Engenharia do Ambiente. O Carlos e a Laura são formados em Engenharia do Ambiente no Técnico. A Laura está em vias de, mas já conta. Já conta, Laura. Já conta. Atualmente estamos na 7ª temporada. Como já dissemos, acabámos de atingir a meta das 200 emissões e foi com muito agrado que aceitámos o convite da Rádio Utopia para alargar e também eles terem o prazer de transmitir os 28 minutos mais verdes da rádio. É isso. Por isso, contamos com vocês todos os sábados às 10 da manhã aqui nesta rádio para as notícias mais verdes da semana. Quer dizer, não serão sempre as mais verdes. Mais pois, pois. Nós às vezes também trazemos aqui uns também temas temos... que não há, é porque faz parte. Há caros, semanas que não há. Caros novos ouvintes, há semanas vão que ao não nosso, há boas notícias. Há semanas ao que... nosso blog, que depois deixaremos a informação, e vejam o balanço do ano passado. No final do programa vamos deixar os links e as datas todas e os sítios todos onde nos podem encontrar, mas se não quiserem esperar por isso, Google, aquecimento verbal, ou no Facebook também é podem logo. Procurar por gente, aquecimento é verbal, logo, que aparece logo. Bom, vamos ao que interessa. Esta semana tenho aqui um pormenorzinho bastante interessante. Aquele, não é um pormenor. Que aquele pormenorzinho faz a diferença. Não sei, vocês já alguma vez pensaram no impacto que carregar o telemóvel ou ver um vídeo no YouTube ou até mesmo mandar um mail tem no meio ambiente? Tu, já pensei, não fiz contas. Impacto, exatamente. Já pensei. E provavelmente, até porque já devemos ter falado sobre isto aqui no programa. Provavelmente. Vem energia, muito. Como é que é, como é que não é, é isso que vais falar. Pronto, mas para quem nunca pensou nisto, há realmente pessoas a investigar este tipo de assuntos cientificamente. E já alguns investigadores mediram a pegada de carbono de alguns destes serviços. Quando eu quero dizer medir a pegada de carbono, estou-me a referir a medir a quantidade de CO2 produzido para suportar cada atividade. Eu encontrei, isto foi um artigo que eu encontrei no jornal O Observador, que citava um artigo do Washington Post, e eu peguei em três tipos de serviços que eles já apresentavam que achei os mais curiosos. Um deles foi o e-mail. Porque um e-mail normal, desde o momento em que é escrito até ser lido, tem uma pegada de 4 gramas de CO2 emitido. Por isso, 4 gramas de CO2 são emitidos. Desde que tu começas a escrever. Desde que tu começas a escrever até que ele vai para a pessoa e essa pessoa abre e lê o e-mail. Isto inclui a energia gasta pelos centros de informação e os computadores utilizados no processo de enviar, filtrar e ler o e-mail. Se for um e-mail com algum texto e anexos, a pegada de carbono pode chegar aos 50 gramas de CO2. Porque aumenta o consumo dos servidores e disso. Exatamente, anexos, quanto mais pesado o anexo, tudo mais, percebes? E agora aquela coisinha que a gente não gosta e que está sempre a receber, que é o spam, né? O spam também foi considerado neste estudo e cada mensagem de spam, por incrível que pareça, equivale a 0,3 gramas de CO2. Mais um motivo para odiar o spam. Mas é pouco, estás a ver? É menos ainda do que... Cada mensagem, isso é por mensagem. Por mensagem de spam. Epá, agora multiplica isso por 60 ou por 100 que... Vocês têm... Eu devo receber para aí uns, sei lá, 5 ou 6 spams por dia. Por eu não faço ideia, mas eu sei que a caixa de spam está sempre cheia. É literalmente lixo que circula aí. Não, é lixo. É lixo, ponto. É que é mesmo está isso. Bem, mas é um lixo que podia ser evitado, estás a perceber? Mas sabes uma coisa curiosa, por acaso hei de procurar isso. A comparação disto com as cartas. Claro que, não é? Sim. A carta vai emitir muito mais, mas ter uma noçãozinha, porque assim, se calhar, eu estou a dizer isto porquê? Porque uma carta mandava-se uma carta. Com umas quantas páginas, mas uma carta. E e-mails, como é aquela coisa do é rápido e já está, tem-se. Verdadeiras conversas por e-mail. Sim. Portanto, não sei se no balanço final do dia a questão carta versus e-mail, a nível de emissões de carbono, é assim tão diferente. É, eu acho que tanto no tenho caso. Tenho uma palavra para ti. Diz. WhatsApp. WhatsApp. Por acaso, os programas de conversação não estão aqui neste. Se tivessem, acredito que as emissões sejam semelhantes. Muito semelhante. Era o que estava a pensar. Não te esqueças que o WhatsApp dá para imagens e vídeos e áudio. Portanto, não sei não. Eu acho que até é um bom proxy usarmos o mail para, por exemplo, comparar com aplicações de mensagens como o WhatsApp, o Viber, o Facebook Messenger, por aí fora, não é? Sim. Deve ser Carlos, o homem das redes. Não, e não te esqueças do Hangout, do Google. Mas ainda. Eu não sei. E há um pormenor muito importante que eu não disse no início, também é importante nós termos em consideração os serviços que usamos e que tipo de fontes é que eles usam para alojar os servidores. Exato. E claro, tudo mais. Claro. Aliás, há uma grande conversa sobre isso, várias organizações não governamentais de ambiente falam bastante o Facebook, o Google, onde é que têm alojados, como é que alimentam aquilo, se é petróleo, salvo seja, não é? Combustíveis fósseis. A questão da cadeia toda, não é? Exatamente. Nós percebemos o... Ok, e outro fator que hoje em dia toda a gente sabe, que é YouTube, Amazon, Netflix, são plataformas de streaming de vídeo, neste caso, não é? E uma avaliação lá está da Greenpeace, que esteve a avaliar algum destes serviços de streaming, deu, por exemplo, à Netflix, um D... Por isso, se não estão familiarizados com a escala de avaliação americana da AF, o D está ali no... O D é abaixo de 50%, gente. Sim. Está bem, é abaixo. É dumb. E porquê que a Greenpeace deu o D à Netflix? Porque, segundo esta ONG, a Netflix não encoraja os fornecedores de conteúdos a adotarem fontes de energia mais limpa. Isso faz-me lembrar a questão da Air China, não? qual era o nome? Sim, sim, sim. China? Sim. Sim. Tubarão? Do tubarão da semana passada. Exato. Já, da semana passada, que falámos aqui disto. Exato. Sim. Não porque fazer é entregas, mesmo, não é? De produtos mesmo que tivessem... Não, barbatana, é barbatana de tubarão? Barbatana de tubarão. Exato. E que tu, na altura, disseste logo, isto para mim fica à frente logo da FedEx, meta FedEx assim, um canto. Canto assim, e agora estamos a ver que foi tido em conta esta questão de encorajar os consumidores a irem para fontes mais limpas. A Greenpeace também avaliou a Amazon, que para os mais distraídos agora também tem um produto, não é produto, possui um serviço de streaming também, e okay, episódios próprios. Gostava muito de ver o Grand Prix, mas ainda não vi. Fica a dica, não sei para quem, mas mundo. Mas a Amazon ficou um bocadinho melhor em comparação com a Netflix. A Greenpeace deu-lhe um C. Deu-lhe um C. Está como melhor. Quem diz, é acima dos 50%, mas se isto fosse uma avaliação, por exemplo, britânica, só de 75% para cima é que é uma coisa aceitável. Portanto, exatamente. Amigos, melhorem. Melhorem só. Outra coisa que... o último serviço que resolvi trazer para a edição de hoje foi as consolas. Que também é algo bastante... Ah, os amigos exposto gostam na nossa sociedade. Portanto, dados de 2014 do Natural Resources Defense Council indicam que em todo o mundo foram vendidas 8 milhões de consolas PS4 e Xbox One em apenas 2 meses. E porquê é que este número interessa? Porque é o número comparativo que eu vou dar agora. Porque essas consolas vão consumir cerca de 8 mil milhões de CO2 ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, mil... Milhões. Não é isso. É o gesto que queres? Tá, aí é 8 mil milhões de gramas, acredito eu. Sim, CO2. Sim, sim, sim, 8 mil Portanto, milhões. Cada consola vai consumir 1000 gramas, 1 quilo de Pau. CO2. Assim, papão. Porque repara, não é os números 8 milhões e 8 mil milhões. Pois é. O principal problema... Um quilinho. O principal problema é o modo stand-by, não é? Hoje em dia, claro, só se desligar... Ou melhor, tu podes sempre desligar a consola da corrente, mas... Mas só no dia da Terra é que as pessoas se lembram de desligar tudo. Eu, em casa, tenho daquelas tensões... Olha o exemplo da humanidade. Epá, porra, me deixa acabar, meu. Tenho aquelas tensões que têm o corta-corrente. O botãozinho. Porquê é que vocês não fazem isso? Ligam aquilo a uma extensão que tem um corta-corrente, vão dormir, já acabaram de usar não sei o quê. Cortam a corrente, vão-se embora. Tá Por exemplo, eu na televisão faço à moda antiga, desligo no botão da televisão. Mas tu que fazes a corrente é a mesma coisa. Não, mas quer dizer... É que o corta-corrente corta tudo, enganam estás um a perceber? Aquilo corta tudo. Não, eu sei e que tu sim. Tens que ir um a um. Pá, perdes tempo, estás a ver tempo. Pá, não dá? Mas às vezes pode ser tudo uma... É mais consciente, Carlos. Pronto, tudo bem. Não, mas é uma boa opção. As triplas de corta-corrente claramente são uma boa opção. Sim, sim. Não era para bateres na minha mão, Carlos. Eu não só era tava, um i5. Não era um low five nem um i5. Era coisa nenhuma. Estava a falar só com as mãos. Estou a sentir muita agressividade da vossa parte hoje em relação a mim. Não sei porquê, mas... Da nossa parte? Eu não Epa, disse nada. Eu vou cortar a corrente do vosso lado, mano. Eu acho que... Vais desligar o botão. Olha, não faças isso que ainda falta algum tempo para acabar a emissão. Não cortes já. Brilha agora, Carlos. Brilha agora, é o teu momento. Shine bright. Antes like do Carlos brilhar com a mas, sua olha, notícia... Os não brilham, só... Bem, enfim, não vamos entrar por aqui. Faça, fala. Fala que isto depois vai voltar a passar. Não. Olha, reflete a minha luz. Tá bom. Só para terminar este assunto, quero dizer que, apesar disto tudo, eu acho que o ideal é ter realmente uma opção consciente, usar o corta-corrente, pronto, assim dito, como o Carlos sugeriu. Não vou dizer para deixarem de usar o Netflix, mas eles vão ter o seu... Tu não fazes uma coisa dessas, cortam-nos o programa da internet. Sim. Não sei de nada. Eu não disse, mas eles têm poder para isso. Mas atenção que eu disse, não façam, não deixem, não deixem. Mas acho que este tipo de empresas têm que começar a ter cada vez mais consciência do seu impacto. É isso. É mais do lado das empresas. E hoje em dia já se fala muito e conseguem encontrar esse tipo de informação online com bastante facilidade. A Greenpeace até é uma daquelas organizações que tem visto e tem escrutinado de onde vem a energia para assegurar o funcionamento dos servidores de Facebook, Google... Sim, é uma questão de quererem, não é? Por isso, é uma informação que está acessível e deixamos-vos o desafio para saberem mais sobre estes assuntos. Prosseguindo, passamos de tecnologia para a natureza. Nomeadamente para aves. Aves marinhas, mais concretamente. Aves, ainda mais concretamente, aves marinhas. Carlos, agora é a tua hora de brilhar. As aves, não é? As aves. É a tua hora de brilhar. Que tem o sotaque. Liga ao candeeiro. Não sei. liga não preciso, eu tenho luz própria. Gente, eles estão a tentar seriamente fazer piadas, mas está difícil. Tá, não está nada, isto tem piada. Na minha cabeça isto teve piada. Na cabeça deles só é que isto. Quando se fizer uns bloopers outra vez, vamos já ver quem é que não se vai rir. Eu vou chorar. Mas vamos embora. Eu choro, que eu já sei como é que é. Vamos embora, sim. Continua, Carlos. Bem. Aves. Eu esta semana trouxe uma notícia que passou até na SIC Notícias. Eles destacaram isto bastante no site deles também, que eu achei muito curioso. A questão é a seguinte: as aves marinhas são atraídas pelo cheiro de plástico. Sim. De onde é que isto vem? De onde é que esta notícia vem? Está relacionado com o lançamento de um estudo da revista Science, okay, que diz isto mesmo. Os plásticos que poluem os mares emitem um cheiro que atrai os pássaros. Porquê é que se diz isto? Pois bem, foi recentemente publicado um estudo na revista Science onde se estudou isto mesmo. O artigo científico foi lançado ainda em novembro de 2016 e apresentou os resultados da experiência efetuada. É demonstrado, neste estudo, que esses plásticos estão marinhos, estão feitos sob o efeito da erosão, sob o efeito das correntes, tudo, uhum, todas aquelas condições atmosféricas que nós conhecemos, não é? Perdi-me. É melhor apagar o candeeiro. No momento de brilhar, ele perde-se, vá. O que é que eu estava a dizer? É demonstrado nesse estudo que os plásticos produzem um certo composto, o DMS, dimetilsulfureto, que também está presente nos odores tróficos naturais. E que existe então, foi provado, que existe então uma relação positiva entre a resposta a este composto e a ingestão dos plásticos por parte das aves marinhas. Vou fazer um isto é. Lá. Pronto. Traduzindo. O que é que acontece? Estes plásticos são, não é sendo degradados, porque os plásticos moram em ser degradados, mas são, reagem com as condições atmosféricas e vão libertando este odor que tem este composto. Ora, as algas e todos os compostos tróficos naturais de quais estas aves marinhas se alimentam também libertam este odor. Uhum. Ok? Então, estamos a perceber o que é que acontece aqui. Grande confusão. Estão, as aves querem alimentar-se. Exato. Sentem o cheirinho. Sentem o cheiro. Pensam que a comida, ingerem os plásticos. Ok? Pois. Basicamente, yeah, é isto que acontece. Sim, sim, sim, sim. Estou a perceber. Foi provado cientificamente que há uma reação positiva em relação a isto. Não foram testados todos os grupos taxonómicos de aves marinhas, sim, que existam ou que possam existir. Sim, mas deve ter sido... Haver uma reação positiva quer dizer que acontece. Acontece, exatamente. É isso. É isto. Foi selecionado um grupo taxonómico para servir de padrão ou de... que gerem de base, uhum, para o estudo, não é? E foi, de facto, identificar esta reação positiva. As aves sentem esse odor e consomem esse plástico. Ok? Sim, desculpa interromper-te, só deixar frisar, porque acho que é importante frisar aqui na comunicação entre o científico e o geral, que é, quando tu dizes positiva, não é o ser bom ou ser mau, é simplesmente que acontece. É isso. Ok? Porque eu sei que o termo científico é reação positiva. É reação positiva. Mas o Carlos não está a dizer que é bom ou mau. Está a dizer é que sim, isto acontece. Se a reação fosse negativa, era que não havia relação. Não acontecia, sim. Pronto. Mas há relação. Não há interação, não há relação. Desculpa interromper-te, continua. Não, mas isso é um aspecto importante, pronto. Mas, enfim, está no artigo científico, exato, não é? Exato, exato. Eu estou a ler um documento científico. Sim. É o vocabulário normal da coisa. Sim, sim. Tu sabes isto também como eu e como estamos cá para isso, não é, Carlos? Pois isto és. Obrigado. Eu achei isto muito preocupante, não é? Porque nós já sabíamos que isto acontecia há imenso tempo. Mas está aqui comprovado, está dada agora uma explicação bastante plausível e bastante científica, credível e que faz todo sentido para mim, uhum, porque é que este comportamento das aves acontecia, não é? Sim. Sim. Aliás, uma coisa que tenho quase a certeza que já muita gente esbarrou na internet é aquela célebre imagem em que está uma ave aberta ao meio e está cheia de plástico lá dentro, de plásticos lá dentro, supostamente porque se alimentou daquilo e aquilo estava tudo lá dentro do pássaro. Pronto. Sim, obviamente que haverá ali um bocado de romanização da coisa. Olha, não sei até que ponto, porque eu já vi alguns vídeos, inclusive, eu acho que a Greenpeace inclusive chegou a fazer alguns, e havia um pequeno documentário, uma curta mesmo, sobre um ilhas, homem ilhas do, numas ilhas no atol da, eu não me lembro dos já nomes, sei, não há, vai, já sei, mas um senhor que se dedicou a isso, porque era dessas aquilo? Ilhas que se dedicou a filmar as aves que encontrava mortas e via-se naquele pequeno ainda, documentário, sim, já sei via-se literalmente o senhor todo o processo, portanto, uhum, não vias só a ave aberta, entre aspas. Uma acabada de falecer, uma que já estava em composição. E via-se ele a mexer nas aves e via-se o plástico. Portanto, sim, imagens, digamos que chocantes, não é? Pronto. Desculpa interrompido. Não, basicamente era isto. Era para dizer que é uma situação que já é minimamente conhecida, mas a maior justificação que havia é que, pronto, havia plástico nos oceanos, os animais têm fome, precisam de comer, comem aquilo, não ligam mais nada. Mas também não pode ser assim, porquê, comem aquilo porquê. Sempre que temos uma justificação científica, O homem precisa muito disso, não é, Laura? Diz lá. O homem precisa muito de trazer justificação, uma credibilização à coisa para justificar isto ou para reagir. Não, o que eu quero dizer é que é difícil tu acreditares numa coisa porque sim. Por mais que nós, e eu acredito nisto, por mais que nós caminhemos um bocadinho para uma sociedade acrítica, que não tem muito espírito crítico, é difícil quando... É o que se costuma dizer, é mais difícil provar uma verdade do que uma mentira, não é? Sim, sim. Porque a mentira tu crias toda a rede. E neste caso, quando tu tens provas científicas, é muito mais fácil de dizeres. É assim porque isto, a ciência e mostra outro. Que... E no caso não é a ciência mostrar, é neste caso mostra que há uma corrente, há sim uma relação, há um motivo para, que é compreensível ao ser humano. E depois, todo um problema que existe, que é cada vez é maior o consumo de plástico. O plástico não é biodegradável. Por isso vai permanecer no ecossistema durante muitos anos, não se esqueça. E não te esqueças que em água todos os resíduos demoram mais tempo mais a degradar-se tempo ainda. Do que em terra. Bem, deixar isto aqui... Isto é conversa aqui... do plástico e da água, sim, já daqui a bocadinho estamos na suposta ilha que existe no Pacífico, onde o plástico todo se reuniu por causa das correntes. Deixar aqui notas rápidas. Não sabem do que é que eu estou a falar? Pesquisa. O trabalho foi subsidiado pela Universidade da Califórnia, não é? Uhum. Curiosamente, um dos Estados Unidos que mais investe em alterações, em proteção contra as alterações climáticas, sim, sim, sim. E tudo mais. Estados não Unidos. É? Não Estados vamos Unidos. Pronto, vamos aqui, ter muito para falar aqui, dos Estados Unidos. Deixar aqui informação contigo é livre e o acesso, podem fazer o acesso livre na net, procurem pela revista Science. Vamos deixar o link no post de emissão desta semana, por isso já sabem. Antes de me cortarem a palavra, vou só deixar antes aqui... De ligar o antes de desligarem o candeeiro. Antes de desligarem o candeeiro. Vou só deixar aqui, relacionado com esta temática, trago uma atividade por parte da SPEI, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que vos pode interessar, chama-se De Olho nas Aves. Irá decorrer no dia 19 de fevereiro, um domingo, desde as 13h30 às 16h30. Trata-se de uma atividade de observação de aves, portanto... O chamado Bird Watching. Bird Watching, obrigado. O local de observação desta vez será o Skate Park ao pé da Ponte Vasta Gama, aqui em Lisboa, pé da Zona 10, terá o apoio da Câmara Municipal e da empresa Opticron. A responsável é a Vanessa Oliveira e o Clube de Jovens da Espanha. O que é recomendado às pessoas? Levarem binóculos e água. Não é necessário qualquer tipo de inscrição, basta aparecer no local à hora indicada, portanto às 13h30, à 1h30 da tarde. No entanto, esta atividade pode ser cancelada. Se o estado do tempo não for favorável, por exemplo, se houver algum alerta amarelo ou vermelho, estejam com atenção. Está dependente das condições climatéricas. Claro. Sim, é normal. Pronto, é normal, não é? Como atividade ao ar livre. Claro. Por isso já está, fica aqui feita a minha sugestão, deixamos mais informações depois no post. Ok, pessoal? Exatamente. Isto, para os ouvintes que não estão ainda familiarizados com o aquecimento verbal, nós todas as semanas... à segunda-feira, normalmente, deixamos a emissão no nosso blog, juntamente com as notícias, ou melhor, as fontes que utilizámos para Exato. Preparar as notícias, os temas que abordamos que abordámos aqui emissão, no programa, e não tem nada que saber, é só ir ao vosso browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer, ou Opera, qual é o da Apple? Safari. Passando a publicidade. Safari. Tem que informar as qual pessoas. Deles é que será que usa menos? Qual deles é que será que usa menos? Olha, isso era um estudo interessante. Estás a ver? Provavelmente isso deve andar ver? Aí. Aqui é mas assim, isso de certeza que já anda aí qualquer coisa sobre esse assunto. Sim, se contabilizaram os e-mails, também devem contabilizar qual é que é o serviço que usa menos. Mas o que importa. Ou que implui menos. O que importa é dizer que o nosso blog é aquecimentoverbal.blogspot.com. É isso. É importante. É irem lá e tenham lá 200 emissões, se forem na segunda-feira. Já lá têm 201 emissões para ouvir, para se porem a pau, para saberem, afinal, o que é isto do aquecimento verbal. E contam-nos lá. E outras redes? Outras redes. Bom, nós estamos um bocadinho em todo lado. Quase. Somos quase omnipresentes. Quase. Como o ambiente, não é? Como qualquer projeto que hoje se preze, tem página de Facebook. Por isso, facebook.com/aquecimentoverbo. Ou então, se pesquisarem por aquecimento verbal, também devem encontrar. Estamos também no iTunes. Tem um link mais difícil de dizer, por isso pesquisem por Aquecimento Verbal iTunes e subscrevam. Logo e subscrevam o, já fiz. O podcast. Podem... Desculpa interromper-te. Eu estou-me a rir porque... Eu adoraria que os ouvintes pudessem ver a cara do Carlos agora. Muito sério. É logo o primeiro. É logo o primeiro. Eu sei porque eu já fiz. Não tem nada a que enganar. Só há um aquecimento verbal no iTunes. Há que dar provas de... Deixa o rapaz falar. Tu é que interrompi. Se quiserem entrar em contacto connosco, participarem numa emissão, porque sim, é possível participarem numa emissão do Aquecimento Verbal, nós estamos à vossa espera, sugerirem uma notícia, sugerirem um assunto, basta mandarem-nos uma mensagem via Facebook ou então podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, que é aquecimentoverbo@gmail.com. Pronto, e agora falando de experiência própria, também foi assim que eu comecei a fazer parte do trio residente. Foi assim que a Laura entrou, portanto, não é impossível, venham fazer uma emissão connosco. Não é audições. Péssimas, horríveis. Se quiserem dar a conhecer um projeto, alguma coisa, nós estamos abertos a esse tipo de iniciativas, sim, sim. E interação. Nós queremos é feedback e queremos pessoas a fazer o programa connosco. Tem mais piada assim. Tem mais piada, é verdade. Contribui para a educação ambiental. E quando temos... Exatamente. Estás a pensar no documento. Eu estou sempre o Carlos quer ser consultor do governo. Semana passada, Carlos. Sempre a encadear as coisas, não é? Consultor do governo. Queres? Encadear os processos. Era. Se estivermos a falar disto... Não é preciso ficar sério, sentido. Carlos. Calma. Não, este homem, qualquer coisa, fica logo sério. Eu estou super tranquilo. Estás bom, tranquilo. Por esta semana chegam ao fim, então, os 28 minutos mais verdes da rádio. Espero que tenham gostado. Hoje, uma emissão mais de apresentação. Temos que pensar nos nossos ouvintes novos. Ficamos à espera do vosso feedback. Bem-vindos, novos ouvintes. E fiquem desse lado, porque isto ainda, a temporada só acaba lá para julho. Ui, daqui e até lá ainda temos o 7º aniversário. Muita coisa ainda está para vir. E daqui até lá ainda vamos falar bolo, de assuntos. Bolo, pesquisem por nós no Google vai que vão encontrar. Eu quero bolo. Eu quero bolo. Não se pode comer aqui. O senhor do bolo aqui é o Hugo, porque ele é o que está aqui há mais tempo. Não Hugo, se pode. Tu és o senhor do bolo. Só para saberes. É um prazer ser o senhor do bolo. Mas isso não, também não tem sei, implicações. Não... Pronto. Tens que animar a coisa. Tens que fazer animações. Tens que fazer e trazer tu o bolo. Porque o senhor do bolo é quem traz o bolo. E apagar as velas. E há de ser assim durante os próximos meses. Por isso, habituem-se. Calar-nos. Tenham uma boa semana. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.